mais canção da máquina do tempo. Pra galera curtindo o Portal da Rocha. Aí, nunca mais eu quero pensar em você. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Não, hoje não. Me fez mal. Agora Rocha, canta, vai. O que para ti a descobrir um amor de verdade, vai. De verdade. Alguém assim começou. E esse nosso amor irá com tanta luz quando amanhecer. O sol vai trazer o meu anjo azul. O meu anjo azul. Portal do Rocha. Mais o meu anjo azul. Mais uma canção da máquina do tempo. Para todos os casais apaixonados desse imenso Brasil. Bora, minha Bahia! Estúdio é. Foi você quando entrou no meu mar, navegou, não quis saber, e atracou no meu cais. E agora quer me deixar, mas não posso aceitar. Quem jamais vai separar o navio e o mar. Diz, olha. Sem ninguém. Por favor, compreenda. Sem ninguém. Sem ninguém. Sem ninguém numa ilha só. Lá dos namorados, Feitamar. Mexendo com você.